Era uma vez, em Honolulu, no Havaí, no ano de 1940, uma empresa que se chamava Standard Games, criada por Martin Bromley, Irving Bromberg e James Humpert. A Standard Games fornecia entretenimento pago. Máquinas... Não é do tipo que você está pensando. Isso, máquinas de jogos, karaokê e etc. Para bases militares do Japão e ao redor do mundo. E devido a essa proximidade com o Japão, a empresa migrou para esse país em 1951 e mudou seu nome para Service Games of Japan, também conhecido como... Sejam bem-vindos ao cast de número 49, um cast de memórias póstumas do mundo do videogame, que é sobre Ascensão e Sega. Carregando esse caixão no cortejo, temos Palos, Hyde, Mr. Bubbles, Homem Mal e, cavando a cova, esse que vos fala, Lula Molusco. Começando o cast de hoje, né, gente? Começando a história aí do começo, a SEGA mudou pro Japão, né? Mudou com o nome de Standard Games. Na realidade, não, Standard Games foi o primeiro nome, mas mudou com o nome de Service Games of Japan, né? Of Japan. Que isso foi o primórdio, não era bem a SEGA ainda. Não era a SEGA bem a só SEGA veio aí. Quando entrou o. Como é que é o nome do cara? Rosen lá. Rosen Enterprises, isso é o David Rosen, né? Isso, é, aqui, ó, tem a gente fez o trabalho histórico aqui, o historiador nosso aqui, o Hyde, né, levantou aqui a biografia do, digamos assim, que é uma biografia póstuma, né, pelo menos na parte de hardware de videogame, né. Então, após a Segunda Guerra Mundial, um cara chamado David Rosen, né, ele era um americano entusiasta da cultura e da arte japonesa, né, ele se mudou para o Japão em 1954, e ele fundou uma empresa chamada Rosen Enterprises. E o que essa empresa fazia? Ela exportava arte japonesa para o Ocidente, tá? E importava cabines de jukebox e outras máquinas de entretenimento, né, do Ocidente para o Japão, né? Então, pegava as coisinhas lá na América, máquinas de entretenimento, e mandava para o Japão. E tinha uma competição entre a Standard Games e a Rosen Enterprise. Essa competição durou mais ou menos até 1965. E até que as duas empresas se fundiram, né, e deram origem à Sega Enterprises. Então, a primeira máquina de entretenimento da Sega, ela foi lançada em 1966, 66. Olha só. Cara, eu tenho uma dúvida até esse ponto. Sim. O Havaí é perto do Japão? É no meio do caminho, não é? É no meio do caminho, então. Não, é do outro lado dos Estados Unidos, né? No meio do oceano, alguém me ajude aí. Oceano Pacífico. Então. Se a gente reprovou em geografia, avisem a gente pelo mural. Ah, não, mas é isso mesmo, certeza. Isso mesmo, né? Eu não saio muito da minha cela. Bem no meio do caminho mesmo. Caramba, eu achava que... Sei lá. Bom, então eles lançaram o Periscope, né? Que era um jogo eletromecânico. O jogo eletromecânico é algo que me lembra o Puxa-Frango do Pica-Pau. Meio assustador. Muito assustador. Não sei pra vocês. Muito assustador. O Paulo já viu uma máquina de Periscope, né, Paulo? Eu vi pelo Google, cara. E é bizarro. Mas como é que ela era, assim? Descreve ela, que eu fiquei curioso. Descreva. Cara, é uma caixa gigante com um periscópio mesmo. E aí não tem uma... E que vem a ser um periscópio? Aquela parada do submarino, mano. Que negócio que sai, assim, pra enxergar. Que, com os olhinhos lá, que o idiota fica lá dentro, assim, rodando. E aí tem, tipo, não sei, tipo um celofane simulando o mar, não sei, alguma coisa muito bizarra simulando o mar. Do outro lado tem, tipo, um painel onde tem, tipo, umas estrelas e, tipo, alguns pontos, eu não sei qual que é o objetivo. Não dá pra entender como aquilo funcionaria, cara, na boa. Caramba. É estranho. Muito. Era os anos 70, cara. Era os anos 70, né? Mas isso é a idade da pedra lascada, né? A gente não era nem vivo nessa época, não tinha como. Música. entrando na era que realmente a gente conhece, né, a era de silício, né, ou a era Master System, que foi o primeiro console da Sega, aí a gente vai poder falar alguma coisa, né, com coisas que a gente realmente viu. É, porque até agora a gente só viu aí a pesquisa do tempo que foi feita pelo nosso historiador Hyde. Né. Então, em 1983, a Sega lançou um console chamado SG-1000, que no futuro viria a ser o Master System. Né? Esse, no caso, ele foi batizado de Master System em 1987, para concorrer com o NES, ou Famicom da Nintendo, né? Que já era um sucesso na época, e tinha uma baita base instalada de videogame, e é claro, né? Já na época o Mario Bros, né? 87, o Mario Bros já era uma realidade, já era um sucesso. Mas o Master System, ele não foi muito bem sucedido, né? Também chegou no mercado com praticamente o NES dominado, né? Chegou atrasado. Chegou atrasado, né? Pegou o bonde andando, coitado. Mas teve jogos, assim, que marcaram a época. Eu lembro que são famosos até hoje, né? Tipo assim, foram clássicos da época, que o Alex Kidd. Eu lembro que era o concorrente do Mario. É, quem aqui chegou a jogar Alex Kidd? Ah, todo mundo, né? O Alex Kidd é bem clássico, né? É. Eu vou falar, eu não joguei Alex Kidd, nunca joguei Alex Kidd. Só vim jogar um pouquinho em emuladores. Não perdeu muito tempo. Não jogou? Onde os chefes eram totalmente baseados na sorte. É, pô, era foda, né, né, cara? Você tinha que ganhar no pedra, papel e tesoura. Tinha o Phantasy Star também. O Phantasy Star também não joguei, mas eu lembro que tinha uma versão em português, se não me engano, não tinha? Ah, é, até que tu trazia vários jogos, né? É, então. Esse eu cheguei a jogar, Phantasy Star. Era legal que ele salvava, é impressionante isso no Master System. Mas né? O Phantasy Star, eu só vi os mais modernos. Esse aí é tipo um RPG style, Final Fantasy Style, né? É, aquele RPG que você vê o bonequinho assim de cima, é RPG clássico, né? Tipo Final Fantasy mesmo. Final Fantasy. É. E o que era legal é que ele tinha umas partes que eram em 3D, no Master System, né? Era muito impressionante. É, tipo... É, isso era um 3D bizarro, assim, meio Doom, sabe? Mas pro Master System era impressionante. Então, mas eu lembro que no Master System tinha um óculos também, vocês lembram? Tinha um óculos, tinha a pistola, né? Tinha a pistola. É, a SEGA já gostava de acessório naquela época. É. Gostava de acessório. Outro jogo que marcou também foi o R-Type. Eu lembro que todo mundo falava que a versão de R-Type do Master System era melhor mesmo. Que era muito parecida a cada máquina, esse tipo de coisa. R-Type é um dos clássicos dos jogos de navinha, né? A Irem, a empresa que fazia, também tinha vários jogos de navinha bons na época, né? Então, R-Type é clássico. É clássico, clássico mesmo. Outro jogo clássico que eu acho que todo mundo deve lembrar aqui é o Castle of Illusion. Ah, esse eu tinha esse jogo. Uhum. Você tinha esse jogo? Tinha. E aí? Aliás, eu tenho esse jogo. Eu tenho o cartucho aqui. Cara, obrigado. Galera, vou tirar foto. Tirar fotos ou fake? Imagens, vou tirar a foto e vou colocar no post. Exatamente. E mais outros dois clássicos. Que não. Acho que também vocês vão lembrar. O Shinobi. Shinobi, clássico. Cara, pior que todos eu joguei bastante até coisa no Master, mas, cara, eu não joguei nada desses fora o Alex Kidd. Você jogou California Games? Ah. Eu joguei. Ah, legal. Então. E o... É claro, e o Sonic, né, Hyde? É, só que o Sonic do Master, ele veio depois do Sonic depois. Do Mega. Então, ele era um downgrade já, né? Era um... Mas esse Sonic do Master, em específico, ele era muito, muito bom. Eu digo, assim, é até meio estranho falar isso, mas eu acho esse Sonic melhor que o Sonic do Mega. Cara, louco! Meu, melhor eu não acho, mas eu gostava que ele tinha um mapinha, lembra? É, não, e tem várias coisas mais legais que o do Mega não tem. As fases eu acho que são mais legais, era muito bem feito pro Master System, aquele Sonic. Eu acho que esse foi o Sonic que eu mais joguei na minha vida. Esse foi o Sonic que me fez eu virar gamer. Caramba! O Sonic do Master System e não do Mega? Na minha opinião é melhor. Hyde Origins. Olha, Hyde Origins total. Total. Cara, eu lembro que no Master eu joguei bastante o RC Grand Prix, joguei o Alex Kidd também, e joguei um que chamava Special Criminal Investigation. Que você Eu me lembro desse. Cara, esse era muito bom, cara. Aqueles carros muito bons, só tinha duas marchas, né? High e low, né? Você ia atrás dos bandidos. Cara, era muito parecido, legal. Era parecido com aquele Chase HQ da Marvel. É, o Chase HQ veio depois. Era, nossa, acho que, se eu não me engano, ambos são da Taito. Nossa, jogos que eu nem lembrava mais que eu tinha jogado. Olha lá, cara. Vai existir essa época. CSI e Master System, cara. Caramba. Uma última observação sobre Master System, cara. Cara, até hoje eu acho as capas de jogo horríveis, cara. Não. Meu, aquele papel de fazer continha, como chama aquele papel, cara? Papel quadriculado. É, então. Nossa, meu, parecia que, tipo, deram um canto, muito clássico. O cara fazia a capa e o cara, foda-se, escreve qualquer coisa aí. Olha, eu tô vendo aqui meus... Eu tô aqui com meus cartuchos Master System, ó. Tem TV Colosso e Turma da Mônica em um resgate aqui, ó. Cara, você tem que tirar foto disso, pô. Vou colocar. Tirar. O cast ir pro ar tem que estar isso daí. Tem que ser a imagem tema do cast lá. Tem umas fitas de pack aqui também, cara. Eu vou... Um jogo legal aproveitar. Também que eu joguei bastante era o Chapolin vs. Drácula, né? A gente até chegou a falar dele naquele que é jogos da infância, né? Mas era legal esses jogos que a... Por que quem tem fita do Mega Drive nunca joga fora, velho? Ah, eu tenho, cara. Ah, porque não vale mais. Não, é que eu sou traumatizado. Não, eu sou traumatizado. Por que não vale? Meu irmão vendeu o Mega escondido pra comprar a bosta de um PlayStation 1 com dois jogos, cara. Ô, louco, entendeu? Pra comprar a bosta do PlayStation. Nossa, caramba, quanto ódio. Cara, eu odiei demais, cara. Eu odiei demais. Tipo, tanto que depois. Foi daí, mas depois disso, nunca mais voltei pro console. Homem-Mal Origins. Homem-Mal Origins. Bosta do PlayStation 1. Nossa, eu passei a entender muita coisa agora. Tanto de Palos quanto Homem-Mal. Pô, cara, quanto jogo da hora tinha no Mega. Podia ir lá na locadora, alugar básico, aquela porcaria daquele PlayStation com dois jogos. Tinha colocado isso por cabeça pra funcionar. Não, e aproveitando cara, o ensejo, meu, uma semana, eu virei pra ele e falei, meu, dá um fim nisso. Você já me lascou mesmo? Então dá um fim nessa porcaria. Porque ele não jogava, tipo... Ele não jogava muito, né? Acho que ele fez pensando, ah, esse mais legal ele vai gostar, né? Mas devia ter perguntado antes. O Master System ele não foi tão bem sucedido no mercado, né, que o NES já tinha dominado. A SEGA desenvolveu junto com a Coleco um aparelho que emulava jogos de arcade. Ah, então ele tinha um poder legal, né, um poder de processamento bacana. E aí com base nesse equipamento ela desenvolveu um videogame chamado Mega Drive no Japão ou SEGA Genesis nos Estados Unidos. E foi lançado em 1988. Outubro de 88 para ser mais exato. Tá? E um ano depois o console ele se tornou bem popular. Até na Europa, né? E aí começou a deixar pra trás o NES. Aí o bicho começou a pegar pro NES. O nome Mega Drive, ele foi utilizado porque o Hayako Nakayama, ele achava que as palavras Mega e Drive juntas formavam uma coisa superior em relação ao que era Master e System. Eu acho isso meio megalomania, né? Ele eu acho. E é porque já tinha usado o Super em Super Nintendo, né? Então Super Drive ele não podia usar, né? Mas é lógico, ele olhou e falou assim, pô, eles têm um Super Nintendo. É Mega então, mais, né? É. Cara, sensacional. Super criativo, aula de marketing, hein? Nossa senhora. Ai, ai. Mas na época, né, faltava uma coisa, né? Tipo, o console tava vendendo bem no mercado, mas não tinha uma coisa que a Nintendo já tinha, né? Um personagem popular para competir com o Mario. Então, 1991, um ano especial na vida do Hyde, surge Hyde Origins, esse ano. Assim, anos que marcaram a sua vida. Tá, Hyde, 1981. Meu 91. Segundo nascimento. Meu segundo nascimento. Surge um jogo chamado Sonic the Hedgehog, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Olha, 1 milhão de cópias, hein? Superando a expectativa até das... Nem a SEGA esperava que ia vender tanto, né? E segundo as pesquisas, né, na época, ele conseguiu, no caso, entre as crianças, ficar mais popular que Mario, Mickey Mouse e Jesus Cristo. Eu acho que isso é mentira. Não é. Não eu é acho mentira. Que isso é mentira, gente. Sabe por quê? Porque o Hyde escreveu essa pauta. Eu vou ler pra vocês aqui, olha só. Porque o Hyde é o diretor. Então, o roteirista aqui é o Hyde, galera. E o diretor de som agora é o João. Né? Então, quando eu falo, levanto... O diretor, não corte essa parte, eu tô falando com o João. Mas antes eu também falava com o Hyde. Né? Mas eu vou ler a parte pra vocês. Ó. Segundo pesquisas, vírgula. Nesta época, Sonic conseguiu, entre as crianças, ficar mais popular que Mario, Mickey Mouse e Jesus Cristo. Exclamação. É assim que tá na... Mas só faltou estar nem gritado. Boa ideia. Tá em bold, não tá em bold. Ah, não, mas se não é verdade, agora é. Agora é que a gente faz a verdade, a gente faz a história aqui. Verdade. Mas, cara, disso eu não lembro não, cara. Eu lembro dos Beatles falarem que pra... quer dizer, acho que eu não era vivo nessa época. Mas lembro de ouvir falar que eles falaram, né... que para alguns jovens eles eram mais importantes que Jesus Cristo. Não, o John Lennon falou isso, né? É, mais famosos, né? Foi o John Lennon. Mas ser mais famoso que Jesus Cristo, tudo bem. O problema ali é o Mario e o Mickey Mouse, cara. Cara, pra uma criança é mesmo. Nossa, cara, nossa. Esse momento foi muito, muito momento ride total. Nem no cast de Sonic teve isso, gente. Foi megalomaníaca. Mas falando do Mega Drive, né, vamos falar dos principais jogos aqui. Eu, pelo menos, foi um videogame que eu curti muito. E um dos videogames que eu acho, assim, de design, dos mais bonitos até hoje. Eu tinha um Genesis americano, né, aquele escrito 16-bit em cima com o controle de volume. Você conseguia... Ah, eu tinha igual, cara. O seu era vermelho ou azul? O meu era azul, era vermelho. Ah, meus botões eram azuis. Eram azuis. Nossa, cara. Não sei. Quem teve Mega Drive aqui? Qual o modelo de Mega Drive que teve? Eu tive o vermelho. Vermelho? Existe Mega Drive vermelho? Não, não. É do God of War. Então vermelho. God of War. Cara, ficaria legal o Mega Drive do God of War, cara. Seria bacana. Sim, aquela parte redonda dele dava pra pôr ali o logo das Blades of War. Pode crer. Blades of Chaos. Blades of Chaos ali, cara, ia ficar bacana. Aí, ó, sugestão pra personalizar o Mega Drive, ó. Quem tiver. Cara, não, eu ainda acho. Até hoje, o design de console é um dos mais bonitos, se não o mais bonito. Eu não diria tanto, viu? Cara, ter a portinha do fone de ouvido ali, cara, era uma mão na roda demais, cara. Meu, quantas TVs, velho? Quantas TVs naquela época tinha fone de ouvido? Pô, a maioria das TVs era mono, cara. Uhum. É isso, é verdade. Eu não sei de qual modelo vocês estão falando, mas tinha um amigo meu que tinha um, não sei se é o Mega Drive 3, qual que é um preto, que ele é bem compacto, assim, que eu achava ele muito feio. Sempre achei o Mega Drive horrível. Né? Mas esse já eram os modelos mais recentes, né? Já não tinha mais esses luxos, assim, né? Então, ele já tinha enxugado o console, né? Por isso que eu tô achando que a gente tá falando de consoles diferentes, porque eu achava muito feio. Tá falando de consoles diferentes, completamente. Esse primeiro modelo eu achava show de bola. E é claro, né, os jogos, né? A SEGA sempre caprichava nessas coisas, né? Sim, sempre todos os consoles dela são legais nessa parte. São show. E, nossa, cara, um jogo que eu furei no fone de ouvido, eu ficava ouvindo os BGMs, né, os background musics deles, Shinobi. Do Streets of Rage 1. Não, Streets of Rage 1. Nossa, como eu ouvi Streets of Rage 2. É maravilhosa aquela trilha sonora, eu acho atual até hoje. Em matéria de música eletrônica, assim, eu acho aquelas músicas absurdamente bem feitas. Absurdamente. Cara, você tá falando do jogo, eu tô ouvindo aqui dentro da mente, cara. Cara, agora você não consegue lembrar de tema mais grudento do que o do Golden Axe. Ah, sim. E outro clássico do Mega Drive. Mas eu não sei, o Streets of Rage é mais grudado da minha mente que o Golden Axe, mas tá em destaque aqui, né, quatro grandes jogos, assim, do Mega Drive. Foi o Sonic, claro, né, o maior de todos, mais importante até que Jesus Cristo. Com certeza. Golden Axe, Streets of Rage e Altered Beast. Altered Beast, o homem mal manja. Nossa, cara, Altered Beast foi clássico demais. Esse jogo é do capeta. Eu não sei como é que eles vendiam o Altered Beast pra criança. Tinha até o M lá, não tinha classificação naquela época, né? O Altered Beast foi o primeiro jogo que eu vi do Mega Drive e que eu fiquei impressionado. O jogo fala. O jogo fala. É, mais ou menos, né? É, tipo assim, é lógico, a voz era mega sintetizada, né? O homem mal falava, Wise from your falava, way. Falava, Wise from your way. Tanto que até conto sempre essa história que eu, tipo, sempre joguei muito Altered Beast. E foi até um susto, assim, quando eu peguei a versão pro Game Boy. O Game Boy Advance, muito tempo depois, aí fui começar a jogar, falei, pô, Altered Beast, ele fala, Rise from your grave. Eu falei, puta, é isso que ele fala? Aí eu joguei até o final do Game Boy pra poder entender, cara, o que ele falava, cara. O era Power Up. Agora esse negócio de voz tá falando sintetizada aí. Aproveitar que vocês são fãs do Mega Drive, alguém explica o que é aquele barulho que os inimigos fazem no Golden Axe, que parece um bebê chorando quando você derrota. Deve ser um bebê chorando. Será que a espadinha faz... Ah, cara, meu, na época dos vikings... O que é aquilo, velho? Cara, mas o que deveria ser? Vikings, velho. Vikings, que, se você morreu, você é um bebê chorão. Na época dos Vikings ali, velho, todo mundo tem que ser guerreiro, forte, morreu, é um bebê chorão, é um pussy. Ah, entendi. Então quando você mata um Viking covarde, ele chora igual bebê. É, exatamente. Você acha que ele vai pra Valhalla? Aí eu encontrar ele. Mal. Tem que chorar mesmo. É, tá certo. Ai, ai, show de... Mas show de bola essa época. Você teve Mega Drive, Paulos? Eu tive. Eu jogava muito um joguinho de futebol que eu não lembro o nome, que a visão era de cima do campo. Uhum. Que era bizarro. Não era FIFA. Não lembro, cara. Eu jogava muito o jogo do Senna, de corrida. Nossa, é muito clássico, né? Muito clássico. Jogava, depois teve, se não me engano, saiu um jogo do Mansell também, de corrida. E... acho que era mais ou menos isso. Jogava Sonic também. Era mais ou menos por aí mesmo. Eu joguei bastante OutRunners também. Cara, OutRun também. Cara, você falou de jogo de futebol. Eu tenho a fita do FIFA 95 com bateria, cara. Aquela que podia fazer 3 saves, velho. Caramba. Vamos montar um museu aí? Tem um monte de coisa legal, né? Dá pra montar um museu da SEGA, né, cara? É. Pode crer, cara. Museu Orion Games. Vamos, cara, a gente tem que pegar tudo isso e colocar junto no caixão, cara. Tem que... Quem vai ser o curador? Como a gente não tem espaço físico, a gente pode montar num caixão. É isso mesmo. Aham, perfeito. A gente monta, por enquanto, num caixão. À medida que a gente for aumentando essas coisas... Porque eu tenho, tipo assim, eu tenho um NES clone aqui com umas fitas e um clone de Atari, aquele Super que Game da CCE. NES clone? Ah, tipo assim, é um NES que não é feito pela Nintendo, Phantom, né? Phantom System, Turbo Game. Vamos saber que é o NES, né? O NES, mas eu também tenho um Atari clone, aquele Atari aquele que é Super Game. Ah, o Dactar, né? O Dactar é um Atari clone. É, o Dactar é um Atari clone, cara. Super carismático, mas é um Atari clone. Cara, e falando em Mega Drive, cara, eu lembro que eu tive aquele controle de 6 botões, mas vocês chegaram a jogar Street Fighter tendo que pressionar Start pra mudar pro chute? Cara, eu joguei demais, eu até falei isso em outro cast que eu não tinha, só tinha o controle normal mesmo de 3 botões, cara. Cara, eu jogava muito dando Start pra trocar, cara. No Mortal Kombat 1, cara, eu usava o Start pra defender também. Isso era bizarro demais, né? Mortal Kombat 1 com sangue. Não era que nem de outras empresas aí que arrancavam sangue e colocavam aguinha saindo dos personagens. Sega Guns, Watch Nintendo, né? É meu. Nossa, percebi um ódio no coração, mas tudo bem. Cara, ABACABB. ABACABB, verdade. É, então, eu lembro. Mas, cara, eu comprei o controle de 6 botões na época, cara. Nossa, era um sonho aquele controle. Direcional maravilhoso. Que depois é o mesmo direcional que equipou aquele de 6 botões do Saturno, famoso. Né? Que eu achava espetacular também. Né? O modelo japonês do Saturno, não o americano, que tinha um direcional mais secão, assim, mais plástico. Né? Mas eu achava show de bola, assim. Joguei muito Street Fighter por causa do controle no Mega Drive. Nossa, eu só tive... Só tive controle de 6 botões na época da Mortal Kombat 3. Ah, não. Eu tive na época do Street Fighter 2. Na realidade, o primeiro Street Fighter que saiu pra Mega Drive, ele já era o Street Fighter 2, o Champion Edition, acho, e o Hyper Fight na mesma fita. Caramba. Hyper Fight é aquele super acelerado esquisito, né? Então. Aquele, você colocava, aquele assim, ó, Round 1, Fight. É o do HD Remix, né? O HD Remix não, já é diferente. O HD Remix acho que tá mais pro Champion Edition. Não, tá mais pro Super Street Fighter Turbo. Super Street Fighter Turbo. Turbo, isso. Que tem o Thunderhawk, DJ, Kami. Mas esse tinha pro Mega? Isso eu não cheguei a ver no Mega, não. Não, acho que só pro Super, né? Que começa com o Ryu com os braços desmontando assim, né? Não, esse daí ele teve pro Mega Drive, teve o Super Street Fighter 2, mas o que veio depois, que tinha o Akuma, não tinha pro Mega Drive. Esse eu lembro que era um cartucho de 40 megas pro Mega Drive. Caramba. O Super NES era 32 megas e faltava, tipo assim, não tinha a voz do... Mas é muito mega pro console certo, né? Acho que o conceito de mega nessa época era meio diferente, né? Era meio diferente. Mas ele era um Mega Drive, mega. É mega, não é super, é mega. Mas várias... E o que eu achava legal do Mega Drive era o cartucho menorzinho também. Cara, mais bonitinho. Tinha escrito em cima, cara. Você não precisava deixar na caixa. Então, a capinha do Mega também era papel quadriculado de geometria ou não? Não. Não lembro. Assim, os antigos era assim. Uhum. Que eu lembro do Altered Beast, era igual ao do Master, só que ao invés de ser branco e azul, era preto e vermelho. Ah, é verdade. E uma coisa bacana, a gente falando desses megas, aí eu lembro, esses primeiros cartuchos eram da série de 8 mega. Depois apareceu a série de 16 mega. Vocês lembram disso daí, do Mega Drive? Você fala assim, nossa, o jogo de 16 mega, deve ser jogão. A SEGA tinha esses negócios, né, de classificar os jogos, e ela colocava até o preço baseado nesse negócio de mega, né? Quantidade de memória. Quantidade de mega, o jogo gastava. Que eu sei lá se era verdade, se é real mesmo. É... Você já imaginou se a moda continuasse até hoje? Você imagina o que a Sony ia cobrar pelos jogos em Blu-ray? Nossa. Pode crer, cara. Nossa, cara. A diferença é que naquela época, tipo, o cartucho de 16 mega que fosse, ele ocupava 16 mega, né? Não adianta nada você mandar um Blu-ray com 50 giga que você ocupa 6 gigas do Blu-ray só, né? 500 MB, né? Cara, uma coisa que eu joguei no Mega e morreu no Mega, cara, foi um jogo de futebol, cara. Nunca mais, né, meu irmão? Nunca mais, cara. Eu gostava muito de jogar FIFA, cara. Meu, você poder apertar o B e o C num jogo de futebol é a melhor coisa que tem, cara. Que era muito bom. Você ia jogando lá, o cara correndo... Blum! Você tava jogando de dois assim, cara. Você pegava, você conseguia derrubar uns 5 jogadores de uma vez. Você E também é uma gíria que só existe nessa época, jogar de dois. É. Verdade. No PlayStation não tinha ainda. Mais. No PlayStation tinha. O jogar de dois? Cara, tem mais um fatozinho só sobre o FIFA, cara. Quando você fazia o gol, você podia ficar apertando os botões pra soltar fogos, fazer o grito da torcida e tal. E, velho, o outro jogador não tinha como cortar. Então você fazia gol no outro cara e ficava... Cara, quanta porradaria eu não vi sair por causa disso, cara. Isso porque nem tinham inventado as vuvuzelas ainda. É, cara, você podia irritar o... Meu, quando você fazia o gol... É, acho que era a disputa era ver quem fazia mais barulho, cara. Pra quem irritava o outro, que apertava mais rápido. E nessa época, ainda falando de Mega Drive hardware, vocês lembram de uma versão do Mega Drive que tinha o Sega CD e o Mega Drive juntos e era portátil, parecia um Discman, aquele CDX? Nossa, cara, eu joguei Shinobi nele, cara. Nossa. E tocava CD, cara, também. Isso é, cara. Muito louco. Eu tô cutucando minhas memórias aqui. Shinobi, Afterburner 3, cara. Você jogou nele? Ah, eu joguei nele também. A primeira vez que eu tentei jogar aquela merda, aquele Echo the Dolphin também foi nele. Ah, cara, era... Ele existia desde essa época, tu sei? Já. Não, Echo the Dolphin, sei lá, cara. Acho que o Echo the Dolphin inventou o Mega Drive, cara. Você vê lá, 10 jogos de Mega Drive, um é Echo the Dolphin. É verdade. Jogos, putz, em todo cartucho que é desses de coleção tem o Echo the Dolphin. Será que ele foi desenvolvido por algum filho de diretor da SEGA? Pode ser também, vai saber. E também tinha aquele, teve essa versão, né, com o Sega CD embutido, e teve uma outra versão que era o portátil, e que usava o mesmo cartucho do Mega Drive, que chamava de Nomad. É, também achava bem louco esse daí. E umas coisas que, tipo assim, tipo a tela de LCD dessa época, tanto do Game Gear quanto desse console, elas já eram coloridas, o que era um absurdo pra época, né? Tela de LCD colorida era caríssimo. E a Sega investia, é uma empresa que gostava de tecnologia. Então... Gostava de enfiar dinheiro onde não deve. É, acho que por isso que teve problemas depois pra frente, mas a gente vai falar dessa época. Né? E... Cara, última injeção do saco do Mega Drive. Quem jogou Strider? Eu lembro de Strider. Eu lembro, não cheguei a jogar muito não. Era um jogo difícil pra caramba, né? Meu, muito bom, cara. Muito fodástico mesmo. Putz, como eu fiquei puto quando meu irmão vendeu aquele Mega. Percebe que é um trauma. Olha porque ele virou o homem mau, é? Aquela história do Nemus é balela, é por isso que não. Não, e outra ele coisa. Ele terminou desde a época do Altered Beast. E outra coisa marcante: seu irmão vendeu o Mega, né? E depois, tempo depois, você vê sair o cartucho do Show do Milhão. É, cara. É, realmente é trauma. Cara, Mega Drive versão Show do Milhão. O único jogo nacional que eu joguei no Mega foi o Férias Frustradas do Pica-Pau. Putz, é uma merda aquilo lá, né? Então. É um jogo frustrado do Pica-Pau. Ah, é. Mas não contente ainda, e não é a última injeção do Mega, né? Porque a SEGA ela se aventurou nos portáteis com um Master System portátil, né? Que era o concorrente do Game Boy, tá? E também tentou... Que era o Game Gear, né? Que era o Game Gear. E também tentou o Nomad, que era o Mega Drive portátil. Ela tentou duas vezes entrar no mercado de portáteis, mas eles eram muito caros. E não sei, vocês lembram quantas pilhas usavam o Game Gear? Ah, eu não sei, mas era uma cara, coisa... eu lembro que eu vi, era pilha pra caramba. Deve ser monstruoso, porque pra tela colorida, né? Naquela então, época. Cara, e sem contar que ele alimentava o cartucho inteiro, né, cara? Então. Não, e outra, ele era do, tipo assim, tanto ele quanto o Nomad, eles eram portáteis, mas se você colocasse do lado do Game Boy, eles eram enormes. Eles eram monstruosos, assim. Cara, né? Eu sempre achei o Game Gear gigante, cara. Tinha um colega meu que ainda jogava com aquele vidro que ampliava a tela, cara. Não, mas isso aqui era engraçado, tipo assim, o console era grande, mas a tela era pequena, porque eu acho que era cara de fazer. Era até desproporcional, eu acho. Se a gente vê hoje a foto do console, você acha meio desproporcional por causa disso. É, que é outra época, né? Se duvidar, tinha válvula dentro daquele negócio. Não duvido. Mas Hans, não contente com isso, a SEGA também ainda ela deu sobrevida ao Mega Drive. Tipo assim, com o lançamento do Super NES, ela ainda tentou fazer uns upgrades, assim, monstruosos, assim, como foi o SEGA CD que ela lançou, né? E depois ela também lançou aquele 32X. Vocês lembram exatamente o que era o 32X? Sim. Certeza, cara. Aquilo era uma tranqueira, né? Que era nada mais que aqueles chips 3D colocados pra fora, né? Joguei muito Virtua Fighter, cara. Uhum. Teve pouquíssimos jogos, né, lançados no 32X. Ah, pouquíssimos. Eu imagino como é que era pro desenvolvedor ter que desenvolver pra aquilo. Cara, sabe um jogo que eu joguei no 32X? Sim. Tekken 2. Sério? Não é Virtua Fighter, não, você tá confundindo. Não, você sou tá burro. Com cara de fake. Não, com certeza, cara. Ah, era um port de Tekken 2, cara. Não, esse eu nunca vi o cartucho. Cara, vi e comprei naquela lojinha que tinha no Que Barato, cara. Ah, não, aqui no mercadinho. Não, era um clone de Virtua Fighter, não é possível. Não, mas quem é maluco de fazer um port de Tekken 2 com 32X, né? Cara, ninguém sério? Jogar, só homem mal, só vai jogar. Tekken no 32X. Sério? Eu não acredito nisso, gente. Eu não acredito. Tem imagens dele? Tem imagens, só trabalho com imagens. Tem, pode procurar, cara. De novo, fotos ou fake? No YouTube que tem, cara. Fotos ou fake? Eu não acredito nisso. Mas o Sega CD eu achava bonito, cara. Principalmente aquele modelo de gaveta, que é embaixo do Mega Drive, modelo Genesis, o primeiro modelo. Porque também tinha aquele que era encaixado na lateral, que tinha nos modelos novos de Mega Drive. Uhum. Tá? E tinha um jogo só que prestava, né? Ah, era Sonic CD, Sonic né? Sonic CD, sabia. Mas eu lembro do jogo que vinha, aquele Silver Shark, que era tudo em vídeo pré-gravado. E aqueles jogos de tiro em pistola também eram legais. É. Apesar de ser tudo filme. Eram bacaninhas, cara. Eram alguns, bem bacaninhas. Né? Alguns, mas ela tentou estender a vida do Mega Drive até o limite. Muita gente achava que o Sega CD mais o 32X mais o Mega Drive seria a mesma coisa que ter o próximo console da Sega. Você vê, mas tem gente que reclama do Kinect aí, ó. Tem gente que reclama do Kinect. Eu ouvi falar que já ouvi o pessoal falando que o Kinect é o 32X da Microsoft. Eu discordo, né? Eu discordo disso daí, mas tudo bem. Isso é assunto para outros casts, né? Mas essa aí fecha a era Mega Drive. Pô, antes de fechar a era Mega Drive, a gente podia falar umas curiosidades de quando a SEGA tava no auge, né, cara? Fala aí. Que nem... Já vai falar pro Dreamcast? Não. Que nem quando a SEGA tava no auge, lá em 1993, ela era patrocinadora da Williams na Fórmula 1. Ah, eu lembro disso aí, cara. Lembro da corrida de Donington. No carro tinha o sapato do Sonic e nos capacetes dos pilotos, se era o Prost e mais alguém, tinha o Sonic no capacete. Cara, mas isso foi numa corrida só. Foi só no GP de Donington, cara. Mais popular que Jesus Cristo. Tô falando. Era o Damon Hill e mais quem, cara? Foi no GP de 93. Eu lembro, cara, que tava na porta pro Senna entrar na Sony. Eu lembro. Nossa, cara, eu lembro. Não, se foi em 93, foi o Prost e o... Não era o Damon Hill ainda. O Damon Hill veio no ano do Senna. O Senna morreu em 94. Senna? Então o Senna morreu em 94. Mas foi no GP de Tony, então, em 93. Acho que foi o Patrese e o Prost. Era o Grande Prêmio da Europa, que naquele ano ele foi chamado de SEGA European GP. Isso. Gastaram grana, hein? Gastaram grana. E o mais legal era o troféu do quem chegou em primeiro naquela corrida, se não me engano, foi o Senna, e o troféu era um Sonic, cara. Como eu queria esse troféu. E eu tenho, esse tem imagens, se quiser a gente manda. Não, esse é famoso, né? E cara, imagina o lobby, velho, Fórmula 1 é idolatrado no Japão, cara. Imagina a ou nada que isso foi na Nintendo. Né? Fora isso, a SEGA também, ela patrocinou, ela teve o logotipo, né, em algumas camisas de time de futebol, como por exemplo a seleção da Itália, seleção do Brunei e uma época no time do Arsenal. É, eu lembro de um amigo que comprou a camisa do Arsenal só porque estava escrito Dreamcast. Fora isso, ainda no Japão, a SEGA montou na época da placa de vídeo GeForce 5500. Quem não teve, quem não é PC gamer das antigas, eu acho que não vai conhecer, mas teve uma edição limitada com o Sonic na capa e vinha com um demo do Sonic alguma coisa. Adventure, provavelmente, né? Adventure. É, exatamente, Sonic Adventure. Voodoo 5500, esse negócio tinha 300 chips na placa e 500 ventiladores nela. Dava pra fritar 3 ovos fácil. E é tão potente quanto uma calculadora de hoje, né? Exatamente. Exatamente, é um opalão das placas de vídeo. Nossa, terrível, terrível. Mas aí eu acho que esse foi o auge da SEGA, né? Foi o Mega Drive mesmo. É. Começou no Master System e o auge foi o Mega Drive. E aí veio a era ladeira abaixo, a era conhecida como Sega Saturn, console conhecido como Sega Saturn. E o desenvolvimento do Saturn, ele foi cercado de várias especulações, né, tipo assim, chamaram ele de Giga Drive, depois... Nossa senhora. Porque, ó, Sega é lógica, né, Master, né, Mega é mais que Master e que Super, né, e Giga é mais que Mega. É, então, e aí o que aconteceu, na realidade o que eu acho que aconteceu na época do Saturn foi um erro estratégico, né, porque tipo assim, o Saturn ele foi, eles falavam, eu lembro da propaganda na época que falava que ia ser uma máquina de arcade na tua casa, e eles investiram mesmo na capacidade 2D do console, só que na época a Nintendo, ela tava trabalhando num console já visando 3D, né, gráficos poligonais, e a Sony teve aquele problema com a Nintendo, né, tentou desenvolver um drive pro Super NES, né, e acabou rompendo a parceria com a Nintendo e acabou também colocando o PlayStation no mercado. Então, o Saturn, ele foi, assim, desenvolvido mesmo para gráficos 2D. Quando eles viram que eles estavam indo diferente do que o mercado talvez iria, né, do que seria a tendência, eles incluíram um chip 3D, meio que de última hora, e fizeram várias modificações no console. Então ele foi lançado com tudo isso, ele chegou no mercado em 1994, tá? Vendeu bem no Japão, tá? Mas não foi tão bem sucedido nos Estados Unidos. E ele custava, na época, $399. Facada então, no coração. $400. Eu lembro da Nintendo falando que não iria lançar o Nintendo 64 enquanto não pudesse lançar a $250. E nessa época, o PlayStation 1 estava no mercado já... pelos módicos $299, né? Então, o que aconteceu? O PlayStation custava $100 mais barato, né? E começou a abrir vantagem, né? Teve também propagandas bacanas na época, né? Quem lembra da campanha do Segata Sanshiro aqui? Nossa. Achei esse vídeo no YouTube até hoje. É bem engraçado, cara. Mas era uma coisa que pegou mais no Japão, né? Mas também não tinha como pegar em outro lugar, né? Ah, mas é muito da hora. Segata Sanshiro... nossa, sim, aquela música dele era genial, né? Ah, a cara dele era genial. O Raid vai colocar vários links do Segata Sanshiro. É. Eu sou fã de Segata Sanshiro. A gente consegue fazer um só dele, né? Tranquilo. É. Não, e o Saturno, por causa dessas propagandas, o Saturno teve uma aceitação legal no Japão. Games de luta 2D, tinha bastante. Ele foi muito bem sucedido, até o dia do lançamento de Final Fantasy exclusivo para PlayStation. Aí nessa data, as vendas, né? Saturno Na realidade, tipo assim, eu lembro que teve alguns. O Saturno teve alguns problemas do tipo. A SEGA tinha a M2, né? Que fazia aquelas máquinas de arcade maravilhosas, né? Daytona USA, Virtua Fighter. Só que os ports não eram decentes pra Saturno, né? Caía muita qualidade. E eu lembro que o PlayStation 1, tipo assim, você via a máquina de Tekken e via Tekken no PlayStation 1, era muito próximo da máquina. A mesma coisa com o Ridge Racer. Então, mesmo que na máquina Ridge Racer não era tão concorrido quanto o Daytona USA, pra jogar em casa, o Ridge Racer era mais fiel à máquina, né? Então eu lembro muito disso aí, dessa época. O pessoal comparando falou, nossa, mas o Ridge Racer do PlayStation é quase da máquina. Já o Daytona USA do Saturno fica 500 anos atrás, né? E aí também teve o Final Fantasy indo pro PlayStation, né? Saindo, deixando de ser exclusivo, né? Da Nintendo indo pro PlayStation. E aí começou a cair as vendas dele, né? E nos Estados Unidos já não estava indo bem. Eu acho que foi aí que começou a ficar claro o erro estratégico da SEGA em não investir no 3D. Não sei o que vocês viram na época. Vocês chegaram a viver essa época de comparações, assim, do pessoal comparar as máquinas do Tekken e do Ridge Racer com as máquinas do Virtua Fighter e do Daytona USA para as versões de console do Saturn e do PlayStation. Vocês lembram disso? Uma coisa assim que eu acho estranho também no Saturno que aconteceu, né? Foi que ele não foi lançado com o jogo do Sonic, né? Ele teve aquele... E o Sonic era bem forte, ele poderia pode até ajudar que... um pouco nas vendas, né? É mais popular que Jesus Cristo? Pô. Então, né? Deveria... Isso deve valer alguma coisa, né? Então, e foi desenvolvido aquele Sonic Extreme, né? Não chegou a dar certo, né? Até porque era um jogo muito feio. E foi lançado o Sonic R, mas foi muito tempo depois, né? Então lançar que o console é um jogo assim. Ruim pra caramba. É, que não é um jogo tão legal. É, não é tão ruim assim. Mas você acha é que foi legal. Uma maldição, Raid, o Muruka, por não ter sido lançado com Sonic? Foi. Foi? Foi. Você acha que foi uma maldição? Eu acho. Você concorda, Palos? Ah, meu, sou obrigado a concordar, viu? Se tivessem lançado um Sonic 2D muito louco, eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor a história do Saturno. Você viu, o 64 foi lançado, né, já com Mario 64 junto, né? Que, nossa, foi muito forte aquilo, né? Uhum. Apesar do 64 não ter vendido por outros motivos, né? Mas não vem ao caso. Uhum. Mas o que acontece? Eu acho o seguinte, eu acho mesmo que o erro foi estratégico. Assim, eles foram num... Eles foram para um lado que ia continuar existindo. O 2D continuou, durou a geração inteira. Mas veio, digamos assim, o 3D, eu acho que foi igual o controle de movimento foi para essa geração. Entende? Que a gente está vivendo hoje. Foi a sensação da geração. Muitos jogos em 3D. Pô, eu lembro de Pandemonium 1 no PlayStation. Sabe? Isso era legal, hein? É, Resident Evil, que apareceu no PlayStation, depois demorou pra aparecer no Saturno, Resident Evil 2 não teve, Metal Gear Solid, tantos jogos em 3D que saíram assim, e o Saturno não acompanhou, cara. Então, tipo assim, oferecia bons jogos de luta, mas naquela época não era só mais jogo de luta, né? O mercado tava mudando, né? Então, e era uma coisa que tecnicamente o console não tinha condição de acompanhar. Eu acho que foi por aí, não sei. O que vocês acham aí, Palos? Você que assim como eu, teve Saturno. Eu tinha Saturno e eu sentia isso. Eu comprei um PlayStation depois também, porque eu queria jogar esses jogos e não tinha no Saturno. Então, a minha história com o Saturno foi assim. Meu pai foi viajar e me trouxe um Sega Saturn. E ele só rodava... Ele trouxe ou você pediu? Ele trouxe. Ele trouxe? Ele trouxe um Sega Saturn. Você não teve escolha? Eu não tive escolha. Ah. Aí, meu, vamos lá. E aí comecei a... Tipo, alugar jogos, porque era muito caro comprar jogos naquela época. E o Sega Saturn, ele tinha um problema. Ele era muito difícil de desbloquear, se eu não me engano. Tipo, enquanto o PlayStation 1, você praticamente comprava ele destravado, pra rodar jogos genéricos, o Saturn, você tinha duas opções, até lembro. Tipo, você podia mandar chavear o seu Sega Saturn, que era pra ele poder rodar jogos japoneses e americanos. Aí tinha uma chavinha atrás do console que você ficava mudando. Quando colocava jogo japonês, você mudava a chavinha pro lado japonês. O jogo americano, a chavinha pro lado americano. E era muito difícil achar pirata, entendeu? E naquela época tava estourando pirataria, se não me engano. E isso acho que foi uma das coisas que mais prejudicou o Sega Saturn. Porque até tinha bons jogos. Eu entendo que hoje, eu, tipo, tendo acesso a mais informações, eu li que tipo, era difícil de programar, que ele tinha menos capacidade de hardware, por aí vai. Mas tinha bons jogos. Tipo, você tinha algumas franquias... boas, por exemplo, só que os ports eram feitos, tipo, tendo que fazer tudo, programar tudo na mão, entendeu? Então era tudo muito difícil naquela mas pra galera naquela época. Mas esse pirata é mais aqui no Brasil, né? Porque acho que exatamente. No Brasil. Mas no Brasil, mas eu acho que não tinha mesmo, assim, eu já acho que não tinha muito exclusivo. Assim, quais eram os melhores? Porque no Mega Drive, por exemplo, tinha ainda bastante jogo exclusivo pra... Ah, cara, você tinha Mega, Shine, né? Force... Não. Você tinha Shining Force, você tinha Então, ele tinha alguns RPGs legais mesmo. Ele tinha o Star Ocean, que só tinha nele. Mas ele não tinha como comparar com a força dos exclusivos do PlayStation 1, né? É, isso é verdade. É o que disseram, né, meu? A Final Fantasy foi a última pá de terra, né? Uhum. É, então, fora Final Fantasy, tinha um monte, que nem o Lula falou, tinha um Resident, tinha uma porrada. Metal Gear Resident quando lançaram... Mas foi ele que pavimentou, né, cara? Resident, quando lançaram pra Sega Saturn, a versão de Sega Saturn, se não me engano, era melhor do que a versão de PS1. Ah, não era não. Porque tinha você até jogava com aquele cartucho de expansão de memória do Sega Saturn, se não me engano. Não era não, eu joguei as duas. Jogou as duas? Joguei as duas. Olha o mito caindo. Não era. Meu mundo tá desmoronando, por favor. É, dava muito mas trabalho. Mas o Symphony of the Night era melhor do Saturn, não era? É porque ele era 2D, né? Então, exatamente. Dá pra jogar com a Maria, com o Hister, logo de cara, não é? É, ele também. É, então, ele é. Acho que ele era um bom em 2D, né? Ele tem aquele RPG Star Ocean que é lenda até hoje, que, tipo, era um dos melhores da época, mas. Ele tinha versões assim, tipo assim, se você pegasse, por exemplo, os Street Fighters da série Alpha, né? Muito melhor, se você pegasse no Saturno, tinha mais quadro do que no PlayStation, assim, você via. Só que não era uma diferença muito grande. Aquela diferença que você conseguia, tipo assim, é lógico, o PlayStation tinha um load um pouco mais alto, né, tinha mais loads do que o Saturno, porque ele tinha menos memória RAM, esse tipo de coisa, só que ele te entregava o jogo. E aí você olhava do lado do Saturno, não tinha nem um jogo bom do Sonic, você olhava do lado do PlayStation, você tinha Pandemonium, Crash Bandicoot, você tinha Final Fantasy, você tinha Tekken 1, 2, 3, tipo assim, Tekken teve mais sequência que Virtua Fighter, você tinha Ridge Racer, teve Gran Turismo 1 e 2, né. Então, eu tô falando, teve muito. A questão, acho que realmente bateu nos jogos, assim. Foi apedrejado, cara. Foi, então. Até em jogo de luta, se você for ver, digamos assim, eu acho que o PlayStation ele segurava a onda nos jogos de luta. Não, ele o PlayStation entregava... tinha todos os jogos de luta. Ele não tinha a mesma qualidade, mas ele tinha todos. Então, ele não tinha a mesma qualidade nos 2D. É. Mas nos 3D, ele dava superior. Show. Ele dava show. Então, o que ele comprometia nos 2D não era tanto assim, eu acho. Eu não acho, tipo assim. Eu lembro que eu tinha Neo Geo, né? Então, tipo assim, se eu fosse pra escolher entre ter um PlayStation e um Saturno e jogar os meus 2D mais os 3D do PlayStation, eu preferia sacrificar um pouquinho a performance do 2D e pegar o PlayStation, porque a diferença pro Saturno de opção era muito grande, cara. Não tinha Resident Evil 2, não tinha Metal Gear Solid, cara. Então, tipo assim, eu acho que foi uma enxurrada de jogos mesmo que matou. Não teve... E foi competência pura da Sony também na época em conseguir fazer isso, né? Apresentar tanto jogo assim. Os terceiros começaram a fazer muito jogo com o PlayStation. Então eu acho que foi por aí. Tinha séries boas, Virtua Fighter, Virtua Cop. Virtua Fighter mesmo foi o jogo que começou a onda de jogos. De luta poligonais. Só que Virtua Fighter não conseguiu ser bem portado para os consoles, né? Já Tekken não teve esse problema. Então o pessoal jogava Virtua Fighter na máquina e Tekken em casa. Ah, não tinha nem comparação, né? Então, não tinha. Saiu o Knights eu tive, eu comprei o Knights. Aquele controle do Knights eu acho maravilhoso, de gatilho, direcional é igual do Mega Drive de 6 botões, é ótimo aquele jogo para aquele controle. Mas também não achei um jogo tão bom assim o Knights, cara. O pessoal falava, ah, é maravilhoso, não consegui achar tudo isso na época. Acho que foi um jogo... muito overhypado, assim. Era bacana, mas não... Era uma proposta substituta do Sonic, né? É, então, mas eu acho que ele foi um jogo nota 7,5, assim, pra época. Entre jogar um Crash Bandicoot e jogar Knights, não tinha dúvida que era um... E ainda você tinha que comprar o controle, porque ele não funcionava no controle digital. Você tinha que comprar aquele controle analógico, né? O Crash Bandicoot mesmo veio depois do DualShock 2, mas o DualShock 2 não servia só pro Crash, servia pra um monte de outros jogos. Eu acho que o problema ali foi estratégico, não sei. Homem mal, você é o que não falou muito nessa parte de Saturno. Você viu, cara, Saturno eu atropelei, cara. Vixe, atropelei Saturno. Ele já tava magoado com o Mega Drive dele que foi embora. Não, não. É, cara, essa fase eu tava no PC. Acho que eu só voltei mesmo a tocar no console da Sega foi um pouquinho no Dreamcast, cara. Saturno, putz, acho que eu devo ter visto o console umas duas vezes, cara. E pra vocês verem como é que foi, né? O Saturno, ele foi lançado em 94. Tá? E começando essa era ladeira abaixo, né? O Saturno ele foi de 94, cara, até 99. Ou seja, até durou bastante, cara. Ele durou bastante, digamos assim. Porque o Dreamcast foi lançado em 96. Durou mais que o Dreamcast, né? Durou mais que o Dreamcast. Só que eu acho que o que aconteceu é que ele consumiu muito fôlego financeiro da SEGA, por não ter dado certo. A SEGA acabou investindo muito nele e já teve que acelerar, digamos, a próxima geração. É porque ela viu que não ia ter lançado. Vocês lembram quantos jogos a gente falou no cast de PlayStation que foram lançados pro PlayStation? Faltou dedo, né? Eu lembro que eu falei o número errado, depois eu corrigi. Não, mas acho que é o quê? 2000. É, uma, né, coisa assim. É, olha só, pra ter ideia, no Japão foram lançados 600 games pro Saturno. E nos Estados Unidos, 250. É irrelevante. A Tectoy, ela lançou também o Saturno aqui no Brasil. Teve umas vendas razoáveis e o preço na época, R$800. Detalhe, eu lembro que nessa época, assim, 95, 96, foi aquela época que a cotação do dólar era 1 para 1. Ou seja, quando a gente fala de R$800, a gente tá falando de $800. $800, era um pressão, hein? Era um pressão. Dá para comprar todos de hoje, né? Dá para comprar todos de hoje. $800, deixa eu ver, o 360 é 300, o PlayStation 3 você consegue comprar o quê? Por 300 também, o Wii 200 e meio, dá pra comprar todos. Sobra dinheiro. E ainda sobra um dinheiro pra fazer umas brincadeiras. Tomar um café. Tem que tomar um café, mais que tomar um café ainda, é pra assinar um ano de live. Dá pra fazer isso e comprar uns usadinhos aí pra cada um dos consoles. Mas foi isso, foi a era Saturno, né? Depois disso, veio a era Dreamcast. Mas o interessante é que, olha só, o Saturno ele foi lançado em 94. Em 96, começaram os rumores da SEGA, do SEGA Dreamcast, que era chamado de Katana ou SEGA Dural. Eu acho que... Ou Tera Drive, né? Ou Tera Drive. Tem que ser, né? Só vi na época. Mas olha só que curioso. Você tem um console lançado em 94... E 2 anos depois você já tá ouvindo rumores fortes do próximo console. Eu também acho que isso prejudicou. E muito. Porque em 2 anos ela percebeu que não ia ganhar o mercado e já começou a divulgar mais ou menos o próximo console. Eu lembro do pessoal falando, chamando de Katana, SEGA Dural, de notícia em revista. Eu lembro disso também. Desenvolvimento, várias coisas assim. E... Se não me engano, o Dural era chefe do Virtua Fighter, né? Era um chefe do Virtua Fighter, aquele que parece de metal líquido. E aí, em 99 o Dreamcast chegou no mercado. Olha só quanto tempo foi comentando do console, né? 96, 97, 98, 3 anos. Você começa a falar do projeto 3 anos para lançar, ou seja, foi um tempo muito longo, assim, e aí eu acho que... Porque eu lembro na época disso daí, eu vendi meu Saturno. Tipo assim, porque você sente que a empresa... Também, né? A própria empresa tava avisando, o Marco tá fudando, hein? Começa então, a falar... Nessa época, eles foram desenvolvidos 2 consoles, né? A SEGA tava desenvolvendo, só que um foi cancelado, né? É mesmo. Teve isso também. Lembro dessa história também. Mas por que eles estavam desenvendo 2? Tava com medo igual da história do 2D e do 3D? Eu não sei. Eu sei que ele era bem melhor que o Dreamcast, só que ele ia ficar muito caro. Aí eles decidiram cancelar. Que ia ter um chip da Nvidia, ia ter um monte de coisa assim. Ah, provavelmente esse outro era o mesmo pessoal que projetou o Saturno. Provavelmente. Provavelmente. A chance seria menor ainda, né, do que foi com o Dreamcast. Mas o Dreamcast, ele foi o primeiro videogame da história a usar um processador de 128 bits. Era um processador que era fabricado pela Hitachi e o chip gráfico era fabricado pela NEC. Tá? E ele usava o Windows CE. Um sistema operacional da Microsoft, né? E olha, ele foi lançado no Japão, né? Então, a gente pode dizer que a SEGA introduziu a Microsoft aí no mundo dos games, de certa forma, né? A SEGA que trouxe a Microsoft pro mundo dos games, assim. Primeiro console a ter um sistema operacional, a ter um componente Microsoft, se a gente não se engana, foi o Dreamcast. E ele foi lançado no Japão um pouquinho antes de 99, né? Foi em 98. Né? E depois, em 99, nos Estados Unidos. E esse tinha um valor decente, custava $200. Né? E pra época dele, ele era um console bem potente. Cara, eu lembro que eu comprei o meu Dreamcast em 2000. Em 2000, quando eu tava fazendo intercâmbio. E eu comprei ele, e o primeiro jogo que eu comprei pra ele foi Crazy Taxi, usado. O segundo jogo que eu comprei pra ele, Resident Evil Code Verônica. Que eu fui cara, acho que jogar. Crazy Taxi é um jogo, acho que deve ser um dos jogos mais famosos do Dreamcast, né, cara? Que foi o único que eu joguei, cara. Não é nada, o Shenmue é mais, velho. Shenmue tem uns fãs malucos aí. Tem. Shenmue tem uns fãs. Mas eu acho que tipo, o Dreamcast ele teve jogos, uma biblioteca bem melhor do que o Saturno. Nossa, nem se compara, né? Nem se compara. Porque a gente tinha muito jogo legal. Console. De muito luta, principalmente, né? Vários bons de luta. Ele era a melhor plataforma de jogo de luta. Tanto que ele tinha... as versões que saíam pra ele eram bem melhores do que as versões que saíam pro PlayStation 1. Também covardia, né? Tem como comparar. Uhum. Mas o Marvel vs. Capcom 2 só tinha pra ele, né? O Street Fighter 3 também só tinha pra ele. As versões daquele Capcom vs. SNK... A dele era infinitamente superior. Era muito, muito melhor. Tinha uns cenários que no começo ele tinha uma animação... E no PlayStation não tinha, já começava direto a luta. No Dreamcast tinha toda a animação. Não tinha nem como comparar, era bem melhor mesmo. Não, eu lembro que eu joguei muito Resident Evil Code Verônica. Eu tive Marvel vs. Capcom pra ele também. Eu tive, acho que, 5 jogos pro Dreamcast antes de vender ele também. Porque eu acabei vendendo ele precocemente. Na época eu entrei na faculdade e também o barco tava dando sinais de que ia afundar de vez. Então eu já falei, vou precisar ficar sem console, porque senão eu não consigo me focar na faculdade, e vou vender esse negócio, né? E aí eu fiquei com o meu Neo Geo CD, mas vendi o meu Dreamcast. Você fez o negócio errado, cara. Então, eu fiquei com o meu Neo Geo CD e vendi o meu Dreamcast. Fez o contrário. Mas eu lembro que, tipo assim, tinha umas coisas que eu achava bem revolucionárias nele também, como o modem, né? Você conseguia jogar partida online, apesar que eu usei o modem pra baixar save. Pra baixar alguns saves. Assim, tinha um site que chamava Buiaca. Você acessava, você baixava alguns saves marotos pra alguns jogos. O Marvel vs. Capcom, porque era impossível você conseguir todos os personagens. Sim. Porque tinha aquela porcaria daquele VMU também, que era outra coisa que só tinha nele. Era bacaninha, mas não era tão útil, não. Era, tipo, ele não era útil aqui. Porque ele era feito pra você trocar informação. Ele era tipo um memory card do videogame, só que ficava, em vez de ir no console, ia no controle, né? E ele tinha aquela telinha LCD que mostrava... Tipo, em alguns jogos como Resident Evil, Code Verônica, ele mostrava o seu status, assim, mostrava se a sua pulsação tava muito acelerada, que você tava morrendo, ele mostrava o seu life. Ele não, assim, não tinha muitas utilidades, mas não foi muito bem mas aproveitado. Mas você vê, a SEGA era bem caprichosa nessa parte de hardware, né? Era porque até hoje não tem... Eu acho legal pra caramba o negócio do VMU. Apesar de ser meio inútil, né? Mas... A ideia é legal, mas aqui não cola, porque tipo, era muito difícil primeiro alguém ter. Porque ele era feito pra ser tipo, sei lá, um Tamagotchi. Porque você conseguia manter algumas coisas... Tinha o negócio dos caves também do Sonic, né, que ia pra ele, né? Cara, eu baixei algumas coisas pro VMU. Eu baixei algumas coisas pro meu VMU. Até joguinho, assim. Mas eram joguinhos muito simples, assim. Bem inferiores até do primeiro Game Boy. Ele tinha alguns joguinhos que você conseguia jogar direto nele. Mas era legal... Ele tinha um direcional e uns botõezinhos. Era tipo um minigame mesmo. O memory card era um minigame. Era um minigame. Não, era bem legal isso daí. Outra coisa bacana, tipo assim, é lógico, o controle do Knights foi o primeiro a ter isso. Mas o Dreamcast deu uma popularizadinha maior nisso aí, que foram os gatilhos para jogos de corrida. Porque o do Knights não chegou a ser usado para isso. Então o gatilho, lembra o Crazy Taxi, você acelerava e freava nos gatilhos. É que eu ia falar, que foi coisas que eles pegaram do 64, cara. O gatilho, o próprio slot para o VMU, eles tiveram a ideia lá do 64 também, que ele tinha dois slots, um para VMU e um slot pro Rumble. Só que o controle dele era terrível, né, cara? Ah, discordo. Do Dreamcast? Você tá falando? Tem gente que acha que é um dos melhores controles. Era um controle legal. Ó, para jogo de luta, é o melhor pad digital que tem. Melhor do que o do Saturn? Não, mas cara, o pad, tipo, falar que ele é o melhor pad digital, pô, é um pad simples em cruz, velho. Tem diferença você fazer um pad em cruz, você pode fazer de várias maneiras, o do Xbox 360, por exemplo, também é um pad em cruz e não serve pra nada. Não, o 360 não é em cruz, o 360 é redondo. Mas você pega, por exemplo, o do Super Nintendo, é um pad em cruz também. E o do PlayStation também não é em cruz, né, que são 4 botõezinhos, né? Que é uma cruz, só que são 4 botõezinhos. No Play 2, no Play 3, já é igual ao PSP, que é um botão só em cruz, cara. Então, mas a diferença é que no PlayStation ele é mais afundado, o pad, né? E no Xbox ele era bem estufadão pra fora, assim, você não tinha que apertar ele pra conseguir fazer os movimentos. Você só rodava. Assim, ele parecia que tinha um... como é que eu vou explicar? Você não afundava, não te precisava afundar o botãozinho que nem era no PlayStation, que eram quatro separados. Só ia girando as oito direções, né? E era mais confortável de fazer os movimentos. Você sentiu o clique-clique. É. Cara, o fio saía debaixo do controle, velho. Que coisa ridícula, cara. Isso mas era legalzinho porque você conseguia mandar. É, você conseguia fazer ele ir pra cima. Ele tinha um suporte pra você fazer ele. Ele tinha um suporte, isso é verdade. Eu achava meio estranho, mas o que acontece? Ele tinha que sair de trás ali, porque na frente tinha duas portas. Uma pro Rumble Pack. Se quisesse que vibrasse, tinha que comprar um Rumble Pack. Eu tinha Rumble Pack no meu. O negócio chacoalhava pra caramba. E outra pro VMU. Então, tipo assim, era meio espremido mesmo a frente do controle. Mas sobre o direcional digital, eu acho o direcional dele digital normal, nada de espetacular assim. Ainda acho que perde pro digital do Mega Drive de 6, que é o mesmo do Saturno, né? O pessoal fala do Saturno, mas o direcional veio primeiro no Mega Drive, né? E perde pra mim, que é o melhor direcional de gamepad, não manche, gamepad pra jogos de luta, que é o do Neo Geo CD, controle que fazia click-click. Aí a gente concorda em nenhuma coisa. Aquele ali é o melhor de todos pra luta. Não tem. O Neo Geo CD realmente é o melhor. Mas segundo, pra mim, assim, o que eu acho. Segundo é o do Dreamcast. Por isso até comigo eu achava tão legal, assim, os jogos de luta. Porque além de ter muito jogo de luta, tinha o controle também que eu gostava de jogar nele. Sim, o controle que segurava as pontas pra jogo de luta. É, eu não acho melhor, mas ele funcionava bem. Quanto a isso, não. É, mas o do Neo Geo CD é unanimidade mesmo. Não, unanimidade. Aquilo ali era do outro mundo. Mas eu também gostava muito do Mega Drive, que depois se tornou do Saturno. Pra mim é o segundo até hoje. Mas teve, né? E teve Sonic, né? O Dreamcast. Teve o Sonic Adventure. E a gente até falou deles já, que a gente é uma das poucas pessoas do mundo que gosta, né? Que gosta. O Hyde, você teve Dreamcast e jogou Sonic? Não, eu queria muito ter um Dreamcast, mas não tive, não. Mas joguei Sonic Adventure. E eu comprei mês passado, tá pra chegar, né? O Sonic Adventure 2 pra jogar no Wii. Comprei a versão do GameCube pra jogar no Wii. Boa. E, Paulo, você, do Saturno, assim, com a decepção do Saturno, você veio pro Dreamcast? Não fui. Não foi? O que, que você fez depois do Saturno? Refugou. Eu fui pra Sony. Depois do Saturno, eu fui pro... PlayStation. Pro inimigo. Não, eu fui pro PlayStation, depois 64, depois PS2 e por aí vai. Que traidor, que traidor. Traidor. Traiu o movimento, Paulo. Traiu o movimento saturnista, cara. Saturnista e ceguista. Pior que foi. Traiu o movimento. Como que você explica aquele post seu agora? Depois, mediante essa revelação desse. Como você explica aquele seu post aquele falando post maluco, né? Você foi fã durante todas as fases, na melhor fase você abandonou? Não foi a melhor fase. Assim, mas se você for considerar, foi a única fase que a SEGA ficou no topo, né? Não, mas é verdade. Não, mesmo. No Mega Drive ela tava no topo. Não, no Mega Drive ela ficou no topo. Assim, mas o Mega Drive saiu primeiro com o Super Nintendo? Saiu primeiro com o Super Nintendo. Até o Super Nintendo sair, ela tava no topo. Ah, tá. Então e foi as duas fases, não me engano, no Saturn também. Logo que lançou, ela ficou, foi legal. No Japão, né? No Japão. Uhum. É, mas foi coisa. Eu lembro que na época eu li, foi coisa de 300 mil unidades, assim. Foi ultrapassado. O Japão não existe, cara. O Japão não conta. Tem esse detalhe também. É, mas ela foi ultrapassada muito rápido. E aí, tô falando com tudo isso, né? Tipo assim, o Dreamcast foi lançado em 99, né? Mas, em 13 de março de 2001... O Dreamcast foi descontinuado. Desde então, a SEGA nunca mais fez um console. Ou seja, o que sonho triste. Acabou. A alegria acabou nessa. The dream casa. Is over. The dream is over. Ou seja. Ou melhor, game over, mano. Game over. Eu vendi o meu antes, hein? Eu vendi o meu antes do Crash. Marotagem. Marotagem. Escapei do Crash. Nessa época eu tinha um PC com uma Voodoo 3.3000. Se bem que eu acho. Eu fui ter o Dreamcast só em 2003, quando já tinha acabado. Mas eu deixo um legado tão grande de tanto jogo legal pra jogar que eu acho que continua valendo a pena, né? Deixou, continua valendo a pena. É que não valia mais pra ela continuar no mercado, né? Porque eu acho que ela já tinha tido muito prejuízo com o Saturno, já tinha gastado muito com o Dreamcast e viu, acho que não ia recuperar o dinheiro em hardware e a concorrência tava ficando muito apertada, né? É, teve até um dos diretores da SEGA lá que investiu um dinheirão lá, acho que... Bom, não sei quanto foi, mas ele investiu muito dinheiro pra pagar as contas da SEGA, o dinheiro pessoal dele. Uhum. Que os caras e depois ele morreu do coração. E não é mentira. Faz sentido. É, eu lembro que Shenmue, cara, por exemplo, é um dos jogos que é comentado até hoje. O pessoal pede uma continuação, coisa assim. E é um jogo da era Dreamcast, né? Ele não existia antes da era Dreamcast. Não. Foi uma franquia que nasceu. Crazy Taxi nasceu na era Dreamcast. Power Stone também. Power Stone era legal, cara. Muito. Crazy Taxi, ele teve continuação para outros consoles, não teve? Eu lembro de ter visto não. PSP. Ele só 1 e o 2. Ele teve 1 e o 2. O que saiu é ports, né? Você vai encontrar na Xbox Live para comprar. Saiu versão para GameCube. Não, no PSP tem, cara. Tem também, né, Crazy Taxi. É, então, a SEGA faturou em cima dessas franquias, assim, depois que acabou relançando para outros consoles. Por exemplo, o Shenmue teve versão para Xbox, Shenmue 2, se não me engano, né? E o pessoal pede até teve a versão para Xbox 1, né? Saiu um catálogo do Dreamcast na PSN, se não me engano, um tempo atrás. Que o pessoal tava até esperando que lançassem Shenmue, né? Foi esse que saiu com... Pra com Live Crazy também. Saiu pras duas, né? Saiu com Crazy Taxi, com Sonic... Uhum. É com o The Dolphin. Até nisso a SEGA teve azar, né? Tipo assim, porque ela pegou o Xbox, que era um console que tava começando no mercado. Tipo assim, vários títulos. Eu lembro que Jet Set Radio era um título que tinha no Dreamcast. Foda, cara. Muito legal. Nossa, Jet Set Radio sonora. Foi lançada pra Xbox. Foi também. Vários. O Shenmue foi lançado pra Xbox. Ela teve o azar até de escolher um console que chegou tarde no mercado. Né? Ela não teve nem a sorte de conseguir colocar esses jogos no PlayStation 2 logo de cara, que ela teve também, um mercado maior. Também ela foi competir com o console que mais deu certo na história, né? Então, foi competir com um console que até o momento, quer dizer, de mesa, né? De mesa, porque o DS passou ele, mas de mesa é o console mais bem sucedido de todos os tempos, que é o PlayStation 2. O Schumacher dos consoles, né? É, o Schumacher. Mas o Wii tá muito atrás? O Wii tá uns 80, 90, acho que uma coisa assim. O PlayStation 2, 110. Olha, é bem possível, viu? É bem possível pro Wii. Tem chão ainda. Tem chão ainda. Eu fico imaginando o Wii custando $100, assim. Eu imagino as academias com o Wii ainda. Coisas que não aconteceram vão acontecer. Então, tipo, principalmente terceiro mundão, assim. BRIC, né? Bloco dos Países em Desenvolvimento. Aí acho que ainda tem muito mercado pro Wii. Temos menções honrosas a fazer, né? Por exemplo, assim, quem viveu a época da Tectoy, né? Aqui a Tectoy vende Mega Drive até hoje, né? Que foi o auge. Tem Mega Drive, vocês já viram Mega Drive com um jogo tipo Guitar Hero? É o Guitar Idol. Eu joguei, cara. Eu joguei na Super Casas Bahia. No lugar certo, né? Pode crer, cara. É certo. Quem não lembra dos jogos da Turma da Mônica, Show do... Eu tenho... Real. Esse você tem o cartucho. Tem o cartucho, vou tirar foto aqui e colocar no site. Show de bola. Show do milhão, que parecia até uma piada quando lançaram, né? Eu achei que até que era piada quando lançaram o show do milhão. O Mega Drive do milhão. Ainda deve pagar royalties ainda pra SEGA, né? Se você comprar um Mega Drive da Tectoy. Não sei como funciona. Ou será que recorda? Também não sei como funciona, tenho curiosidade. Eu acho que eles só começaram a fazer e estão vendendo até hoje. Uhum. Do nada se piratearam, né? Então aí, ninguém fala nada mesmo, né? Tá morto, né? Mas as versões da Tectoy eram bem legais, os consoles, assim, a casca dele, né? A carcaça. Eu tinha uma Master System, era muito legal, vinha com um Sonic, assim, desenhado fora, uma tampinha num plástico transparente, acrílico, né? Que abre pra pôr o cartucho. Isso, uma Master System 3 compact. Cara, que... Aquele Master System que tem uma antena. Que isso que eu ia falar, cara. Você jogava com o console na mão, velho. Tinha uma antena de televisão, cara. Como é que era o nome disso aí? É Master System Super Compact. Cara. Que o controle era o console? Isso, esquentava pra caramba aquilo. Eu já vi esse aí, eu já vi. Meu, pena, que ideia, velho. Era uma tristeza, cara, aquele treco. Eu joguei bastante Alex Kidd, cara. Meu, você começava a jogar, cara, com o braço ia descendo. E, velho. Você colocava o receptorzinho lá na televisão. Aí, maravilha, você sentar 3 metros na sala, você tinha que abrir a antena inteira. Tá? Nossa. Aí você tava jogando assim, tipo, vai, jogando o Sonic mesmo, aí, tipo, a mãe já falava, chamava alguma coisa, você quê? Virava o console, pô, o Sonic morria. Perdi mais. Colocava um bombril na ponta da antena que funcionava melhor. Putz, cara, mas faz colocar um fio logo. Era pesadinha no treino de hipertrofia pra criança já, né? Já ia crescer com o bíceps desenvolvido, né? E é o super compact, né? Era o super compact, imagina. Imagino que não era compact. Ah, mas eu lembro só do Game Gear quando eu vejo essas coisas. Teve bastante, até bastante uso essas coisas, né, cara? Você não tem, acho que coisa de um ano atrás, o cara, acho que no Rio de Janeiro, sequestrou a mulher lá com a pistola do Master System, pô. Sério? Isso é uma lenda. Cara, tem foto da polícia. Esse tem foto da polícia. Logo, os caras vão estar soltando o banco com um zapper, né? Pensou? Mas, cara, tipo, a rua isolada, assim, o cara meio bandidão, meio drogadão, assim, com aquela pistolona preta na mão, cara. Nossa. Eu vi isso aí, velho. E ele tava com óculos 3D também? Ele já tava enxergando colorido sem o óculos mesmo, cara. Sensacional. Isso é completamente GTA, hein? Porra. Isso é completamente GTA. Negócio completamente GTA. Mas tem várias lembranças boas, assim, desse. Eu pelo menos tenho, assim. Tenho saudade do meu Mega Drive, vendi pro meu primo, vou ver se ele ainda tem. Cara, Tectoy. É bom, se contar, não, agora eles lançaram um novo, né? Novo portátil com SD, né? Uhum. É. Mas dizem que ele é ruim, né? Parece que ele meio que emula o Mega Drive, né? Então ele é lento, assim. Mas, cara, O pior é ver os jogos. Não é um clone chinês, não? Um clone chinês com um emulador dentro? É, eu acho que é bem capaz, viu? É bem capaz. Aqueles aparelhinhos chineses que emulam Super NES, Mega Drive, eles capam o aparelho só pra emular Mega Drive. Mas é bonitinho, sabia? Eu cheguei a pegar ele, cara. A única coisa que eu não gostei é que ele só tem 3 botões. Mas, cara, eu achei bonitinho, tá? O fato de ter SD, que assim, só funciona ROM em formato BIM, né? Ou seja, eles dizem que não funciona qualquer uma, né? Mas, putz, qualquer ROM que você jogar lá, o treco mastiga. Uma coisa que eu acho que ele é chinês por causa disso. Então. Mas eu curti, cara. Se tivesse 6 botões, eu tinha coragem de comprar um. Você não curte, não, apertar o start de novo pra trocar pra chute? Ah, cara, eu já passei dessa já passou a fase, já. Tá caro um? Quanto? Não, eu jogava bastante, pô. Com controle de 3 botões, não sentia diferença. Tipo, vai, Road Rash, cara. Road Rash tá completamente acostumadão a apertar o B 2 vezes pra dar nitro e tal. Por isso que eu comecei a jogar com controle de 6 botões, que as funções estavam em cima. Aí já era, cara. Não dá pra voltar mais. Jogava Legend, Bruce Lee, Legend of Dragon, alguma coisa assim também. Porque, cara, com 6 botões era maravilhoso jogar. Funcionava até o botão de mod, cara. Foi o único jogo que eu joguei que aquele botão mode funcionava. Nossa. Eu só joguei Street Fighter, então não precisava usar o botão mode. Eu não lembro se tinha funcionado no Street Fighter, aliás. Pra mim era só o start e os 6 de cima. Mas a minha menção realmente vai pro maior bundle de todos os tempos do Mega Drive, que é o bundle do Show do Milhão. Pra mim é o maior bundle de todos os tempos do vídeo do Mega Drive. Tectoy, Sega, Silvio Santos, né? A combinação. Tipo assim, é a Triforce, cara. É? É uma Triforce, entende? É uma Triforce, cara. Sacou? Tectoy segue Silvio Santos, cara. Não tem. É duro como uma Triforce, cara. Sério, eu não sei como o universo não se rompeu, né? Abriu um lapso assim na realidade. Só se ele tivesse mais uma ponta, essa Triforce, fosse um quadrado e tivesse o Sonic, cara. Acho que nada, cara. Só se tivesse o Satan mesmo, velho. Pra ficar pior. Mas esse, galera, foi o nosso episódio póstumo em homenagem à SEGA. Postem suas lembranças da nossa querida falecida no mundo do rádio e dos videogames. Não esqueçam de mandar cartinhas contando as experiências de vocês com o melhor bundle de todos os tempos, que é o Bundle Show do Milhão, e outros bundles bacanas da SEGA que vocês tiveram. Agradeço por terem ouvido e até o próximo texto.